Louvai ao Senhor, todos os servos. Louvai o seu nome em cada momento. Bendito é o Senhor, desde o amanhecer até o ocaso, seu louvor vamos fazer. Exaltado está acima das nações, sua glória brilha em nossos corações. Quem é como o Senhor que habita nas alturas? Ele nos levanta em suas ternas loucuras. Do pó nos levanta, do monturo nos ergue, faz o pequeno um príncipe em sua veve. A estéril habita, em família sorri, mãe de filhos alegres, seu amor a fluir. Exaltado está acima das nações, a glória brilha em nossos corações. Quem é como o Senhor que habita nas alturas? Ele nos levanta em suas ternas loucuras. Oh, oh, oh, oh, Senhor, teu nome é grande, teu poder nos transforma. Na tristeza és nossa esperança, louvamos a ti eternamente. Exaltado está acima das nações, habita nas alturas. Ele nos levanta em suas ternas loucuras. Português e worship, acústica, guitarra, piano, 72 BPM.